Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o segundo programa dedicado ao mais novo lançamento do Moraes Moreira, A Revolta dos Ritmos. Começamos com Que Nem Mandacaru, composição do próprio Moraes. Não guardo mágoa, tá tudo azul. Só guardo mágoa, só que nem mandacaru. O teu desprezo não me deixa triste. Sou muito grato pelo simples fato que você existe. Sendo colírio para tantos olhos, doce mistério tão revelador. Tenho ciúme até da natureza, beleza intacta, perfume néctar de toda flor. É muito mais resistente um coração feminino. Meu coração de menino no peito já quer saltar. Um beijo, um desejo ardente. Quem manda tudo é o vento. Pra te esperar tem o tempo, pra dor não tem mais lugar. Nesse segundo programa vamos ouvir um repertório menos sambístico e mais chegado pro norte. O pra sempre lembrado como figura emblemática dos novos baianos, Moraes Moreira, não nega suas raízes nordestino-baianas nesse disco autoral, com muito swing, dançante mesmo. Confira em Nós Somos Sim Paraíba, composição ainda do artista. Já se passaram os dias em que as oligarquias mandavam ver no Nordeste. E já não faz mais sentido aquele velho batido, pega de cabra da peste. Já sabe qualquer escriba, nós somos sim Paraíba e o orgulho é que nos convence. E o tempo na glorizada, tão legal os cabeça achada com a parte que lhe pertence. São Paulo é o coração, Rio de Janeiro o cartão, o mundo já descobriu. Peço não considerar, nada demais perguntar, onde nasceu o Brasil. Sem cometer esse ato, regionalismo barato, é grande o potencial. E eu digo em sã consciência que já virou referência no plano nacional. E a força dessa cultura que entre outras figura na base da resistência, tem seu lugar de destaque no som de cada sotaque em busca da independência. Não sendo um separatista, meu coração de artista naturalmente intuiu. É hora de bater palma, porque o Nordeste é a alma do nosso imenso Brasil. A Revolta dos Ritmos foi produzido por Moraes e Alexandre Melrey, que assinam os arranjos juntamente com Davi Moraes. Destacam-se os músicos Cezinha na bateria, Marcelo Costa, Jonga Cunha, Repolho nas percussões, Davi Moraes e o próprio Moraes nos violões e guitarras, Luiz Felipe de Lima no sete cordas, Alexandre Melrey é multi-instrumentista e outros músicos mais. Ouça, Meu Coração Tá Bombando, mais uma composição do Moraes. Meu coração tá bombando, as veias e as artérias, a solidão tá de férias, feliz tô dando bandeira, tirando o som valvulado, aveludado que aquece, dentro do peito parece o rumbo lá da mangueira. Meu coração é do samba, e sabe que tem o dom. Colesterol só do bom, não digo de brincadeira. Meu coração tá bombando, as veias e as artérias, a solidão tá de férias, feliz tô dando bandeira, tirando um som valvulado, aveludado que aquece, dentro do peito parece o bumbo lá da mangueira. Meu coração é do samba e sabe que tem o dom. Colesterol só do bom, não digo de brincadeira. A praça, o povo e o poeta, canta Moraes em mais uma de suas músicas. Na vida e no carnaval, a praça é mais democrática, independente de raça. A praça é mais ecumênica, independente de crença, independente de classe, assim como de aparência. Não sei se a consciência ao longo das avenidas, a praça concentra vidas. E é lindo ver tanta gente,